Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia todo mundo, bom dia senhores ouvintes, bom dia grande Evaldo na nossa mesa de som fazendo aquele ajuste para falar romântico, bom dia doutora Mônica, mas antes eu queria usar um pouquinho do tempo só para a gente fazer uns agradecimentos, né? Não posso esquecer esses agradecimentos, já esqueci uma vez e não vou esquecer hoje nada. Tá? Semana passada eu já esqueci, mas não tem problema. Cheguei em tempo, tá? Alguém que quis saber se eu cheguei em tempo na minha palestra, eu realmente cheguei em tempo e vou falar devagarzinho. Eu queria agradecer aqui a doutora Eni, que sempre me faz dar aquela força para nós, dizendo que eu estou falando bem no rádio agora, cada vez melhor. Queria agradecer ao Evaldo com as dicas que ele me dá, né? Queria agradecer também a Simone Arroja, a segunda voz mais bonita do rádio. Porque a primeira é minha esposa, né, que foi eleita por mim, tá? A segunda é a Simone Arroxa, a melhor voz do rádio aqui. Queria agradecer também ao meu amigo José Ramos, que está lá em Portugal, que está ouvindo o nosso programa pela Mundial, mas não com o rádio, com a internet, exatamente, através do site. Então ele liga lá o site. E isso é incrível, posso parecer? Hoje eu recebi também um e-mail de uma paciente no Japão, que ela também foi pelo site e conseguiu ouvir o nosso programa na semana passada e espero que ouça desse programa também, a nossa paciente Miriam. Né? Eu agradeço a ela o carinho de mandar essas informações. Então, bom dia novamente, doutora Mônica, com suas dicas sobre hortaliça. Não, o que é? Agricultura orgânica. Agricultura orgânica, isso mesmo. Horta, exatamente. Horta. Bom dia, ouvintes. Aqui é Mônica. Eu sou dentista, pratico uma odontologia natural e desintoxicante no meu consultório. E aqui eu estou ainda falando sobre horta orgânica, preparação da sua horta em casa ou em vasos e floreiras, ou se você morar em casa, não morar em apartamento, no seu quintal, no seu jardim, algum lugar que você tenha disponível. Nos últimos encontros, eu falei sobre o bokashi, que é um composto que pode ser comprado pronto ou você pode fazer. O bokashi é muito importante para limpar a terra que você compra, essa terra comum que você compra no supermercado, que você compra na floricultura. Essa terra vegetal, ela tem muito, muito químico, tem muito agrotóxico, tem muito tóxico nela. Então, o bokashi, ele serve para fazer a compostagem dessa terra e livrar essa terra dessa intoxicação. E a sua terra fica orgânica. Com essa terra orgânica, você com certeza vai ter a sua horta orgânica. Você vai poder plantar e ter certeza que a sua plantinha, a sua verdura, o seu legume vai crescer livre de tóxicos, de agrotóxicos, de aditivos químicos. E a sua família vai poder consumir com tranquilidade. Então, se você quiser, ouvinte, preparar o seu bokashi em casa, esse é o material. 4,5 kg de farelo de arroz, 0,5 kg de palha de arroz, 1 litro de solução de EM4. EM, eu já também falei sobre ele, são micro-organismos eficazes. Esses micro-organismos têm a função, a forma e a missão de literalmente comer os tóxicos da terra. Eles se alimentam desses tóxicos. E o que eles produzem são mais micro-organismos. Então, eles são totalmente inócuos, eles não fazem mal nenhum, nem para sua planta, nem para sua terra, nem para você. Esses micro-organismos vêm do Japão, é uma tecnologia japonesa, eles não são facilmente encontrados aqui no Brasil. existe um lugar que logo no final do programa eu vou passar um site no qual vocês podem comprar. E se tiverem muita dificuldade, nós podemos trazer para a nossa clínica e você, cliente, pode encomendar e nós trazemos para você. Não é caro, é muito baratinho e é uma das poucas formas que você tem de consegui-lo hoje aqui no Brasil. Não tem a venda em pontos de venda convencionais. Então, eu parei no 1 litro de solução de M4, 980 ml de água, mais 10 ml de EM4, mais 10 gramas de açúcar. Para a preparação desse bokashi, misture a palha, o farelo de arroz, até ficar bem homogêneo. Acrescente a solução EM4 até os ingredientes ficarem bem umedecidos. Esse preparado deve ter um teor de umidade que, ao formar um bolinho com esse bokashi na mão e apertá-lo entre os dedos, a sua consistência se mantenha. Faz que nem se fosse um bolinho, como se você estivesse preparando um quibe em casa com carne, mas é a mesma coisa, a mesma consistência do bolinho de bokashi. Para você saber se está bom, se a mistura está boa. Guarde esse bokashi em um balde de 10 litros, feche bem e deixe fermentar por um mês. Após esse período, use conforme o recomendado nos itens do ecobaldinho e bokashi, tendo cuidado de vedar bem o balde após a retirada do bokashi. Então, o bokashi é essencial para você poder limpar a sua terra. Agora, por que que nós estamos falando tanto sobre horta orgânica, agricultura natural? Vale a pena ressaltar aqui três pontos importantes. Para que serve a agricultura natural? Reativar a força vital do solo, que com os aditivos químicos e os agrotóxicos, o solo fica fraco, sem força vital. E muitas vezes as plantas nascem fraquinhas, miúdas, sem sabor, sem cheiro. Por acaso o solo fica tóxico também? Sim, tá, o solo fica tóxico. Isso que nós vamos falar daqui a pouco. O segundo ponto é produzir alimentos com energia vital. O que é a energia vital dos alimentos? É aquele alimento que, quando foi cultivado em um solo forte, ou seja, ele tem aquela força de crescimento, recebe a luz do sol e transforma essa luz do sol em energia dentro dele, energia vital, que quando você consome esse alimento, você consome essa energia vital também, essa energia vital passa para você. Então, consumir um alimento com energia vital é literalmente consumir luz. Porque o único ser vivo capaz de transformar luz em alimento aqui na Terra são os vegetais. Nós não sabemos fazer isso. Então, nós precisamos consumir os vegetais para consumir essa luz. E, consequentemente, o terceiro ponto, eleva o poder espiritual das pessoas. Se você tem mais energia vital, não só o seu organismo físico fica mais forte, como o seu espírito também fica mais forte, por causa da identidade espírito-matéria. O que acontece com a sua matéria, acontece com o seu espírito e vice-versa. Então, além de proporcionar às famílias alimentos frescos, em perfeitas condições de higiene, o cultivo de uma pequena horta pode constituir um momento de recreação. É muito gostoso. Você convida seus amigos, convida sua família, convida namorado, convida os seus colegas de trabalho para ir para a sua casa num domingo, num sábado. Não precisa de ferramentas, máquinas especializadas. Cada um traz a sua pazinha, o seu ancinho, a sua enxadinha. Traz luvas, vem com uma roupa bem simples e vamos marcar um dia para fazer uma horta, um dia divertido, um dia para fazer um lanche. Cada um traz um pratinho, um prato de doce, um prato de salgado e a recreação vai ser preparar essa horta. E vocês podem fazer mutirões, cada dia na casa de um, e todo mundo vai ter a sua horta. A horta deve ser sonhada, produzindo aquilo que você gosta, livre de pragas, doenças, dos agrotóxicos e livre de fertilizantes químicos. É necessário um terreno de 6 a 10 metros quadrados para satisfazer as necessidades de verduras e legumes de uma pessoa. Olha que espaço pequeno, espaço reduzido. Para uma família de 5 pessoas, será necessário pelo menos 50 metros quadrados de canteiro. Então, dá uma olhada aí no seu quintal, no seu jardim, vê se você não pode dispor desse espaço e vamos começar. ou na casa da sua mãe, na casa da sua sogra. É só procurar. Eu gostaria que fizesse bem longe. Assim eu só faço churrasco. Dessa história toda, tá? Eu sujar meus dedos, minhas unhas, com esse lencinho, terra ali, é difícil. É difícil, mas é muito divertido. É muito gostoso fazer isso. E você precisa, meu querido ouvinte, observar algumas condições essenciais quando você for preparar essa horta. Água e luminosidade suficiente, pois as suas quantidades são fatores que limitam a agricultura. Precisa ter luz e água. Para você pode escolher o que plantar. E pode plantar o que a sua família gosta, com a produção de verduras o ano todo. Por isso que tem tantas espécies de verduras, tantas espécies de legumes. E tem que observar o intervalo de semeadura e observar o clima. Mas isso parece complicado, mas é muito fácil. Existem umas tabelinhas que eu vou colocar no nosso site. É só consultar e fica muito simples de fazer. E você pode escolher espécies e variedades adequadas às diferentes estações do ano. E agora eu queria falar aqui sobre o que o Miguel comentou. Existe uma comparação, e é verdade, que a gente faz da pessoa viciada em tóxico, o toxicômano, com a utilização dos adubos na terra. Se nós fizermos uma comparação com os toxicômanos, ou seja, as pessoas viciadas em tóxicos, em drogas, nós poderemos compreender isso muito bem. Quando alguém começa a fazer uso de tóxicos, sente uma sensação muito agradável. E durante certo período, o cérebro se torna mais lúcido. Parece que a pessoa fica mais inteligente. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa cai, pouco a pouco, num vício profundo. Entretanto, quando o efeito do tóxico acaba, a pessoa fica num estado de letargia. Ou seja, ela fica depressiva, não tem vontade de fazer nada. Ou então ela sente dores violentas. Vazio também. É um vazio muito grande. Como a situação é intolerável, ela se droga novamente, ingere tóxico novamente. Embora ela saiba o mal que isso está fazendo a ela. Aplicando tal esquema na agricultura, podemos dizer que hoje todos os solos cultiváveis estão sob o efeito de tóxicos. Em resumo, quando se interfere no processo de desenvolvimento natural das plantas, rompe-se com a cadeia nutricional, criando plantas quimicamente dependentes. Isso, então, eu disse isso porque você, quando começar a fazer a sua horta em casa e limpar, usar essa terra que foi tratada com bokashi, muitas vezes nas primeiras colheitas, o seu solo ainda vai estar intoxicado e ainda vai estar, pode-se dizer, dependente daquele tóxico. Mas passadas algumas colheitas, quase 4, 5 colheitas, o seu solo vai ter retornado aquela força vital, vai ter se livrado, desintoxicado do agrotóxico e do aditivo químico. E a sua colheita vai ser plena, os legumes vão ser grandes, saborosos e cheirosos. Só experimentando para ver. É muito bom e é muito prazeroso fazer isso. Agora eu vou passar para o Dr. Miguel, que ele tem mais umas informações bem interessantes hoje para vocês. Muito obrigada. Ah, obrigado. Então, falando sobre tóxicos, né? Já tem até aplausos aí do Evaldo, né? Então, agora comigo ele não aplaude, tá vendo? É. Você acha mesmo que a minha voz é a melhor voz do rádio? É claro que eu acho. Ah, então pronto, já tá eleito. Não quero mais saber de ninguém me criticando aí fora, dizendo que eu falo muito rápido, que eu falo atrapalhado. Se falar exatamente como falou a doutora Mônica, eu aceito. Agora o resto, deixa para lá. Porque é o que chama de toxinas, certo? O que é uma toxina? Toxina é aquilo que faz mal, é aquilo que deixa a gente mal. É aquilo, não só necessariamente um produto químico, como a própria situação. É uma situação tóxica, é uma toxina, né? Nós temos toxina nos relacionamentos. É como aconteceu com um paciente nosso que achei interessantíssimo. A pessoa tinha um relacionamento que ele sempre passava mal. Ou seja, a mulher tratava ele tão mal que ele começou a ter um problema de a falta de ferro. E o que é pior, ele transformou esse ferro em cádmio, Cádmio é uma substância tóxica dentro do nosso corpo. Então ele estava intoxicado e anêmico ao mesmo tempo. E aí, o que, que aconteceu aí? Mas ele não fuma, cádmio vem do cigarro, principalmente. Ele não está num lugar que está cheio de fumaças, assim, de queima, também cádmio estaria ali. E não estava com nenhum sangramento, porque ele não menstrua, é um homem, né? Um homem não menstrua. Então, não tinha nenhum sangramento, não tinha uma ferida, não tinha nada. Como é que ele estava perdendo ferro, então? Então, ele perdeu ferro, ficou anêmico, que transformou em cádmio. E aí ele ficou tóxico, então é um relacionamento tóxico. Depois que ele largou aquela mulher, o que aconteceu? De repente ele ficou bem, ele melhorou. Óbvio que nós tivemos que fazer um pequeno tratamento para desintoxicação e ele ficou ótimo. Existe também o ambiente tóxico, né? O ambiente tóxico é aquele ambiente que a gente está sempre na poluição, a poluição emocional, naquela poluição em que as pessoas vibram errado contra a gente, né? Eu lembro bem a história do pedinte, né? Então o pedinte chegava todo dia e esmolinha pro pobre, até que chegou um camarada aí, um banqueiro, né? E pegou e falou, toma, um real. Ele falou, mas um real? A semana passada você me deu R$2. Ele falou, sim, mas essa semana eu tive uma má semana. Ele falou, mas o senhor teve uma má semana e eu tenho que sofrer? Entendeu? Quer dizer, é exatamente, né? É um ambiente tóxico. E o camarada, coitado do pendente, né? A comida. O Evaldo até levantou. Evaldo, você ficou grande agora, sabe? Mas tudo bem. A comida tóxica também é que a gente já conhece, né? Aquela comida que faz mal pra gente. Mas não necessariamente é aquele tipo de comida. Ah, churrasco faz mal. Ah, salada não faz mal. Isso aqui faz mal, aquilo não faz mal. É meio difícil dizer assim, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então a comida tóxica é aquela comida que faz mal para cada indivíduo. Agora, óbvio, se a comida está cheia de agrotóxicos, né, produtos químicos que vão realmente contra o nosso organismo, como a doutora Mônica acabou de falar aí, né, contra o nosso organismo, então você fica depauperado, né, tudo desorganizado, então realmente essa comida já é tóxica por natureza, né? O veneno é sempre tóxico para todo mundo. Agora, certas comidas não podem ser afirmadas como tóxicas ou não tóxicas, carne vermelha ou carne branca ou alface ou tomate, não dá para dizer assim. Existem também os medicamentos tóxicos, né? Esses medicamentos tóxicos são aqueles que não estão fazendo bem para nós. Existem medicamentos que necessariamente fazem bem, exatamente está fazendo o equilíbrio da pessoa, seja ele químico ou não, mas serve para aquela pessoa. Existem aqueles medicamentos que não fazem nada, tá? Só enganam, ou seja, encobre o sintoma da pessoa, e aí as pessoas, que são a grande maioria, por sinal, estou vendo que a maioria das pessoas que chegam no meu consultório com os medicamentos, eu vejo que não tá fazendo nada e está tomando aquele medicamento constantemente. Existe, sem dúvida, aquele medicamento que faz bem. Tá? Tem. Mas não é verdade que o medicamento alopático, mesmo que no equipamento de biorressonância diga que faça bem para o paciente, na hora da decomposição desse medicamento, não pode produzir toxinas? Pode produzir algumas toxinas, sem dúvida, mas em geral, quando está marcando no equipamento de biorressonância que aquele medicamento vai fazer bem, ele já está considerando as reações internas. Então, aquela toxina vai ser eliminada pelo paciente. Então dá para aquele medicamento está equilibrando o paciente. Então ele pode continuar tomando. Porém, não é a vida toda. Não existe essa ideia de tomar a vida toda o mesmo medicamento, porque começa a se tornar um tóxico para o organismo. Então, só lembrando você, ouvinte, tudo isso aqui que o Miguel está falando, que quer dizer que existem alguns medicamentos, assim, vamos supor que você tome 10 medicamentos. No equipamento de biorressonância, ele tem condição de dizer para você desses 10 medicamentos que o médico passou para você baseado nos seus sintomas. Ele não viu se você, como uma pessoa, como um indivíduo, aquele medicamento é específico e bom para você. Ele usa parâmetros médios de padrões. Então, se você... for tomar, vamos supor que você tome 10, o Miguel faz o exame e fala, olha, 7 fazem mal e 3 desses 3 aqui, um não faz nada, 2 faz bem. Esses 2 que você for continuar tomando, para o problema que você tem, você vai provocar o acúmulo dessas toxinas na hora da decomposição desse medicamento, pelo seu fígado, pelo seu rim. E é bom você entender uma coisa, ouvinte, somente se você tiver energia vital no seu organismo, o seu organismo vai ter condição de se livrar, força de jogar fora esses tóxicos. Eliminação. Força de eliminação. E essa energia vital, essa força de eliminação, quem dá são os alimentos livres de agrotóxicos, os alimentos vivos. Então é muito importante para que você entenda que o que eu falo aqui está totalmente ligado com essa informação que ele está passando. Parecem assuntos desconectados, uma horta e um equipamento de biorressonância, mas tudo isso leva à saúde. Leva à saúde global, à saúde total da pessoa. Por isso que doença não existe para a biofísica, existe o doente. Então existe a Maria, o Antônio, o José e assim por diante. Então a gente trata da pessoa para ver qual é a dificuldade que tem a pessoa. E a pessoa come, dorme, se relaciona e tem todos os ambientes que ela passa e isso forma a pessoa. A gente tem que analisar espiritualmente a pessoa, tem que analisar psicologicamente a pessoa, tem que analisar fisiologicamente, ou seja, cada órgão a pessoa, tem que analisar o que ela se alimenta, isso é importante, e que ambiente ela está localizado, né? Que ambiente que ela está, porque muitas vezes existem ondas que estão ali e que estão influenciando a pessoa e vai fazer toxinas na pessoa. Né? Minha filha mesmo estudou, ainda estuda, né? No Objetivo, e ela tem uma antena em cima da cabeça dela, que é aquele prédio do Objetivo, que tem da Gazeta, né? Da Gazeta aqui na Vila Paulista. Então, o que acontece? Ela começou a entrar em sintonia com aquela antena e começou a passar mal. Ela começou a ter problemas de intestino. Não parava nada no intestino dela, ficava irritada e aí começou a complicar. Né? Tem gente que começa a ficar com o intestino preso. Né? E que quando fica com o intestino preso, o que acontece? As fezes param lá. As fezes parando lá, o que acontece? Diminui os hormônios da serotonina e as pessoas mudam de humor. Então a gente descobre aquilo que é famoso, uma pessoa enfesada, ou seja, tem muitas fezes no intestino. Então é por isso que tem o nome tá certinho, né? E as toxinas do corpo são as maiorias, né? A maioria da toxina são as que nós mesmos produzimos. Por quê? Porque as células fabricam toxinas depois de fazer o metabolismo. Só que se ela tem energia vital, como a doutora Mônica acabou de falar, ela passa pelos filtros, é filtrada e eliminada. Eliminada através da urina, eliminada através das fezes, eliminada através do suor e assim por diante. Então essas toxinas não nos prejudicam. Né? Mas nós fabricamos também muita toxina. Então tem que ver se muitas vezes a gente está com um sintoma e na realidade somos nós que estamos fabricando, então não vai sarar nunca. Né? O colesterol é uma toxina e é fabricado por quem? Pelas células. E se as células estão fabricando colesterol e tinha que ser filtrado pelo fígado e o fígado está tomando um monte de remédio, que é o remédio que vocês estão ingerindo, o fígado começa a falhar, que é o filtro da colesterol. Então vai sobrar colesterol. É simples, né? É uma matemática simples, não tem segredo. Então é só descobrir aonde é que começa a confusão toda. E pela biofísica, a gente faz uma varredura, vai fazer um scanner do paciente, da pessoa inteira, daquele indivíduo, e vamos descobrir onde é que começa a história. E aí vamos cortar a história do começo. Você cortando a história do começo, obviamente fica sem meio e sem fim. Né? Todo mundo quer que eu conte a história do começo, meio e fim. Muitas vezes eu conto o meio, eu conto o fim, mas não conto o começo. Então tem que cortar. Cortando o começo, ficou sem meio, sem fim também. Então, realmente, a história... realmente, tem que ficar prestando atenção no onde está a causa. Se a gente conseguir achar onde está a causa, com certeza nós estaremos livres de qualquer outro problema, certo? Então, Depois que a gente achou a causa, daí a gente tem formas de resolver. Como é que a gente resolve? Resolve através de homeopatia, resolve de através de homotóxico, através de diversas formas físicas. Né? E agora eu gostaria de dizer que nosso telefone é 3081-0829, 3081-0829, se quiser mais informações da doutora Mônica ou minhas, estarei pronto para dar. E nosso site, ouvinte, é www.clinicaos5pilares.com.br. O 5 é por extenso, não é um numeral. E eu agora eu vou passar para vocês o site onde vocês podem encontrar Bokashi pronto ou o produto EM, que são os micro-organismos eficazes. O site é www.corin.com.br. Ou se não conseguirem, se não tiverem acesso à internet, se for uma coisa difícil, pode entrar em contato conosco pelo telefone 3081-0829, que nós poderemos vender para você, ouvinte, esses dois produtos com muita rapidez e facilidade. Muito obrigado e um bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, grande Evaldo. Bom fim de semana, doutora Mônica. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.